9h midi. Bienvenue au sol et à musique. Bienvenue entre soleil et musique avec les voix du Portugal. 3 heures de direct aux couleurs vert, rouge et jaune, au cœur des nouveautés 100% musique portugaise. Au plaisir est ici. Et bonjour, bonjour, vous êtes bien sur Radio Open FM, les voix du Portugal, avec vous ce matin. Vous pouvez nous écouter sur le www.radioopenfm.fr ou sur le 97.9. Vous pouvez nous appeler au 05 55 56 21 44 pour vos petites dédicaces. Nous parler de petits événements autour de chez vous, tout ce que vous voulez, on vous accueille avec plaisir. Vous pouvez même venir nous rejoindre au studio si vous en avez envie. Ensuite, bonjour Lorenzo, qui est avec nous ce matin. Bon dia. Bonjour Mario. Bonjour à vous. Et donc la petite chose donc, que Maya disait à l'instant, vous pouvez donc passer nous voir au studio. Par contre... Non, vous payerez bien volontiers le café. Non, on paiera le café, oui. Mais il nous amène les croissants. Exactement, c'est exactement ce que je voulais dire. C'est très bien. Lorenzo, un petit mot ? Lorenzo, lui, il va le dire en portugais. Ben oui. Comme d'habitude. Então, bom dia a todos. Bem-vindos à Radio Panafiama. Mais domingo na vossa companhia das 9h30. Este para vos alegrar nas vossas manhãs. Para que passem bom domingo na nossa companhia. Portanto, para todos, bom dia e vamos começar então a nossa emissão com uma linda música para todos os imigrantes. Tem que nos chamar para marcar a vossa presença aqui ao 0555-5621-44 e no estrangeiro ao 0033 5 55 56 21 44. Chame-nos para marcar a vossa presença e para escolherem as vossas músicas. Portanto, bom dia a todos. Tout à fait, si vous avez des musiques que vous aimeriez entendre que nous on n'a pas pensé à passer ce matin, vous pouvez nous appeler au 05 55 56 21 44. On vous les fera passer avec plaisir. Mais bon dia para esses que estão longe, que estão na nossa companhia. Bon dia. Allez, ben, on va commencer l'émission, hein, oui, tout de suite. Vas-y. Allez, on envoie les premières musiques. Yeah.

Já lhe ralhou, já lhe pediu o divórcio. Com as tuas promoções vais dar cabo do negócio. Ele disse: está calado, isto tem que ser assim. Com o meu negócio fora, ganho para ti e para mim. Ofreguês venha para aqui, mas vou encher o saco. Paga uma, leva duas, hoje é tudo mais barato. Ofreguês venha para aqui, pois vou encher o saco. Paga uma, leva duas, hoje é tudo mais barato. O vizinho foi à praça, comprou fruta até mais não. Já trazia o saco cheio, trouxe os tomates na mão. Quando chega o fim do dia, a vizinha está cansada. O negócio correu bem, para casa não leva nada. O freguês venha para aqui, pois vou encher o saco. Paga uma, leva duas, hoje é tudo mais barato. O freguês venha para aqui, pois vou encher o saco. Paga uma, leva duas, hoje é tudo mais barato. Outro dia fui aos grilos, fiquei desiludido. Quando fui pegar neles, estavam todos floridos. Ela pediu-me desculpa, é por causa do calor. Se vies cá para a semana, os grilos já não têm flor. O freguês venha para aqui, pois vou encher o saco. Paga uma, leva duas, hoje é tudo mais barato. O freguês venha para aqui, o saco. Paga uma, leva duas, hoje é tudo mais barato. O freguês venha para aqui, pois vou encher o saco. Paga uma, leva duas, hoje é tudo mais barato. O freguês venha para aqui, pois vou encher o saco. É tudo mais barato. O freguês venha para aqui, pois vou encher o saco. Paga uma, leva duas, pois é tudo mais barato. O freguês venha para aqui, pois vou encher o saco. Paga uma, leva duas, pois é tudo mais barato. Estás sempre a dizer que não tens tempo. Assim não vai dar e eu lamento. Falhaste à primeira, à segunda também. E até abusaste e eu sempre deixei. ilusões, despertando emoções adormecidas. É o chão o meu leito, e coração no peito que me faz jeito. Não me assusta o futuro, encontro o que procuro. À vida, eu sou um vagabundo, calcorriando o mundo, com uma guitarra às costas e uma história para contar. Como um falcão que voa pelo infinito à toa, sem laços que me prendam. Eu quero-te para dançar.

Vamos começar então com as nossas dedicatórias. Esta vai dedicada para a Alemanha, para a mãe de Cláudia da Associação Monteiro. Portanto, para ela que esteve de parabéns, é com todo o prazer que a gente oferece esta linda canção. Portanto, com muitos beijinhos. Vai. Gostei de ti, de ti, de ti.

tempo para não te ver partir. E eu descobri que me mentiste para conseguir o que querias. No momento fico muito triste pelas tuas loucas fantasias, mas compensas com o amor que existe e com prazer dás-me mil alegrias. Tu és tão enganadora, eu não sou enganador. Tu és tão enganadora quando me falas de amor. Tu és tão enganadora, eu não sou enganador. Tu és tão enganadora, é verdade, sim, senhor. Radio Open FM, 9h midi. Bienvenue au sol et à musique. Bienvenue entre soleil et musique avec les voix du Portugal. 3 heures de direct aux couleurs vert, rouge et jaune, au cœur des nouveautés 100% musique portugaise. Au plaisir est ici. Et oui, nous reprenons un petit peu l'antenne pour vous rappeler que vous pouvez nous appeler au 05 55 56 21 44 pour nous faire vos petites dédicaces, nous parler de tout ce que vous voulez. On vous accueillera, il n'y a pas de souci. Et puis, parce que ce matin, je crois que tout le monde dort. Hein, ouais. C'est vrai. Pourtant, on a du café au studio, donc ouais, n'hésitez pas à passer nous voir. Lorenzo, il arrive, attention. Ah, il va faire le café. Ah, c'est bon, ah, c'est... Ah, ça. D'accord. Avec un message. Voilà, j'espère que vous passez un bon moment. On vous attend aussi, si vous voulez écouter des chansons spécialement pour vous. Donc, voilà. Ah, il y a le téléphone qui sonne. Ah, ça tombe bien. Passe-le en direct. Bom dia, menina. Passa em direto. Já compuseste os fraldes? Hã? Queres passar em direto? Claro, já. Já vai. Onde está? Não desvies. Alô? Olá! Olá, bom dia! Bom dia! Tá tudo bom? Tá tudo, e com vocês? Ah, aqui também. Logo já a música já está bom. Claro! E nós na vossa companhia. Parabéns à mamãe! Parabéns à mamãe! Obrigado! Então, era para fazer uma dedicatória? Era para fazer dedicatória ao pai e à mãe. Tá bem? O pai fez no dia 8 e ontem fez a mãe. Ah, então não é muito longe um do outro, tem que se festejar os dois ao mesmo tempo. Por isso é que estamos cá todos hoje para festejá-los. É, deve ser a grande família. Sim, ainda bem, minha irmã e o meu cunhado também. Ah, está bem. Então, qual música é que querem? Olha, queria desejar uma música dos parabéns para eles os dois. Está bem, tem uma preferência? Não, pode ser a vossa escolha. Tá bem, ok. Vamos procurar isso e pusemos já. Cláudia. Tá, diga. Fala. Falta aí a outra. Pois falta. É? Em breve estarei com ela. Em breve estás com ela? Estou. Vais lá agora, breve? Em princípio, sim. Vais para os Santos? É a hora. Ah! Ela adivinha tudo. Eu não sei que dia calha. Ainda não vi que dia calha. Você já me conhece? Já. Eu não estou cá domingo que vem, é que é por causa de estar cá nos Santos. Ah, pois é. Talvez, se calhar, talvez. Dá lá beijinhos, está bem? Beijinhos, tá, obrigado. Tá. Vamos obrigado procurar vocês, isso. Beijinhos. Obrigadinho. Beijinhos e bom domingo. Tchau, grande beijinho ao Ricardo e a todos. Tchau, tchau. Mais sur YouTube. Gestos prometidos, meu amor. Continuando até com as nossas dedicatórias, lá vai a linda dedicatória que da parte de Cláudia Assunção Monteiro, que dedica aos seus pais com muito carinho. Pois aí vai, então. Parabéns por José Reza. Deus te dê muita saúde e muitos anos de vida. Champanhe irá saltar quando tu apagares as velas. Neste teu aniversário, o olhar será rosário, mais bonito que as estrelas. E de taça bem erguida, eu faço um apelo à vida, em mais um ano dos teus. Para que o amor nos una, na pobreza ou na fortuna, sempre com a graça de Deus. Vida pelo aniversário e pela vida que tens, iremos sempre brindar à saúde. Parabéns, juntos vamos festejar e eu sei que vais gostar ter amigos a teu lado que a sorrir te vão cantar. Parabéns sem parar neste dia festejado. E de taça bem erguida, eu faço um apelo à vida em mais um ano dos teus. Para que o amor nos zona, na pobreza ou na fortuna, sempre com a graça de Deus. Pelo teu aniversário, por esta data querida, Deus te dê muita saúde e muitos anos de vida. Tens, iremos sempre brindar à saúde. que o tem na mão torna logo bem mais duro. Mastiga tão devagarinho, diz que é coisa tão gostosa. Tão bom. Ela pega-o com jeitinho, porque é uma gulosa. Eu bem sei o que tu querias, eu bem sei o que tu querias. Era pão todos os dias, ai era pão todos os dias. Eu bem sei o que tu querias, eu bem sei o que tu querias. Ai era pão todos os dias, ai era pão todos os dias. Como ela adora o pão, do cacete ao papo seco. Seja grande ou pequeno, ou de um jeito malandreco. Todo pão é muito bom, se for comido com prazer. Quando há pão ela já não para, enquanto não comer. Eu bem sei o que tu querias, eu bem sei o que tu querias. Era pão todos os dias, ai era pão todos os dias. Eu bem sei o que tu querias, eu bem sei o que tu querias. Ai era pão todos os dias, ai era pão todos os dias. Eu bem sei o que tu querias, eu bem sei o que tu querias. Era pão todos os dias, ai era pão todos os dias. Eu bem sei o que tu querias, eu bem sei o que tu querias. Ai era pão todos os dias, ai era pão todos os dias. Eu bem sei o que tu querias, eu bem sei o que tu querias. Era pão todos os dias, ai era pão todos os dias. Eu bem sei o que tu querias, eu bem sei o que tu querias. Ai era pão todos os dias, ai era pão todos os dias. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous êtes toujours sur votre radio Open FM, les voix du Portugal. Et oui, vous pouvez nous écouter donc sur le www.radioopenfm.fr ou sur le 97.9. Nous vous attendons pour vos petites dédicaces au 05 55 56 21 44 ou de l'étranger 00 33 5 55 56 21 44. Podem chamar ao 00 33 5 55 56 21 44. Et vers, je sais pas moi, il est 10h22, vers 11h, on fera une petite recette, Maria? Ouais. Rancha portuguesa. Voilà, ça va nous ouvrir l'appétit, tout ça. Allez, écoutez bien la radio sur les coups des 11h, donc la recette de Maya. Oui, et je vous mettrai celle de la semaine dernière aussi. Oui. On voit qu'on prend j'ai pris du retard. On prend toute la répéter, celle-là, parce que l'année dernière, ça a été speed. Hein. Ouais, ça a été trop vite parce que... T'étais pressé. Non. je prenais pas le train, t'inquiète. Ah, on aurait cru. T'es parti sur la gare d'Arbazac. Allez, repars en musique et puis à tout à l'heure. Allez, à plus tard. Ciao. Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Quero mexer, quero mexer. Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer.

lembrarei sempre tudo o que fiz. Oh bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau, tchau. Fiquei sozinha, Deus assim quis, porque o que importa é ser feliz. Fiquei sozinha, Deus assim quis, porque o que importa é ser feliz. Porque o que importa é ser feliz. Porque o que importa é ser feliz. Para voar, demorei meu tempo, tive que treinar. Recebi de ti um sopro de ternura que me leva à vida fora com doçura. Deste-me a coragem para ser feliz. A cada canção que canto, tu sorris. Les Voix du Portugal, c'est chaque dimanche sur Radio Open FM avec toute la chaleur, la culture, l'actu et les nouveautés musicales du pays. Rendez-vous pour 3 heures de plaisir. Faire 3 heures de plaisir. En direct de 9h à midi avec vos animateurs. Les Voix du Portugal, tous les dimanches, exclusivement sur Radio Open FM. Au plaisir est ici. Attention, petite dédicace pour mon beau-frère dans Bazac qui se reconnaîtra. Merci. Continuando com as nossas dedicatórias, desta vez para Clor Monferrand, aí vai uma linda música para a minha família, principalmente para o meu primo Alfredo e os seus familiares. Ela vai embora hoje, vou ficar sem ela. Ficou tudo combinado, eu não sou mais dela. Vou dizer-lhe que desejo tudo bem do mundo. Foi a minha vida, ela foi meu tudo. Chorei e ri, amei demais. Acelera coração, está a chegar a hora. O nosso grande amor hoje vai-se embora. Ficou tudo com ficar sem ela. Ficou tudo combinado, eu não sou mais dela. Vou dizer-lhe que desejo todo o bem do mundo. Foi a minha vida, ela foi meu tudo. Jurei e amei demais. Acelera coração, está a chegar a hora. O nosso grande amor hoje vai-se embora. Ficou tudo combinado, ela vai sair agora. Falta o papel assinado, nosso amor vai-se embora. Coração aguenta forte, faz o que eu te pedi. Ao sair daquela porta, deseja que ela seja feliz. Ficou tudo combinado, ela vai sair agora. Falta o papel assinado, nosso amor vai-se embora. Coração aguenta forte, faz o que eu te pedi. Ao sair daquela porta, deseja que ela seja feliz. Bye.

verão. Ai, ai, ai. Isso. Toda a malta gritou, até o padre ajudou. Aperta, aperta com ela. A banda sempre a tocar, o povo todo a cantar. Aperta, aperta com ela. Nós apertamos os dois, então aí é que foi. Aperta, aperta com ela. Esse amor, pois então, começou nossa paixão nesse baile de verão. Toda a malta gritou, até o padre ajudou. Aperta, aperta com ela. A banda sempre a tocar, o povo todo a cantar. Aperta, aperta. Nesse baile de verão. Radio Open FM. 9h midi. Bem-vindos ao sol et à musique. Bienvenue entre soleil et musique avec les voix du Portugal. 3 heures de direct aux couleurs vert, rouge et jaune. Au cœur des nouveautés 100% musique portugaise. Au plaisir est aquí. Et maintenant, c'est la petite recette. Donc, j'avais dit le rancho à portuguesa. Alors, c'est une recette typique de la région de Trás-os-Montes et Alto Douro. Et il varie selon les régions. Alors, pour 6 personnes, il vous faut 250 g de pâtes. Alors, les pâtes que tu veux, hein, n'importe quoi. Des nouilles. Des coudes, des nouilles, des macaronis. Tu peux mettre celles que tu veux. Des spaghettis. Non. Non, ah non. Bah, non. Donc on met pas ce qu'on veut. Non, mais des petites pâtes, quoi, coupées. Ouais, des petites pâtes. 500 g de pois chiches. Hein? 1 kg de pommes de terre coupées en dés. Des pommes de terre portugaises? Bah, des pommes de terre, c'est des pommes de terre. Qu'elles soient portugaises ou françaises, c'est des pommes de terre, quoi. Mais après, t'as des rouges, t'as des blanches. Bah, tu prends celles que tu veux. D'accord. 500 g de veau pour la cuisson. 2 carottes. 1 à 2 chorizo de viande, 200 g de lard. Et du cochon? Oui, si tu veux aussi. 1,5 décilitre d'huile d'olive, un oignon, 3 gousses d'ail hachées, une feuille de laurier, du chili pour le goût, du persil si tu veux. C'est facultatif. Celui qui aime, il met. Celui qui n'aime pas, il ne met pas. Moi, j'en mettrai pas. Voilà. C'est bien pour ça que je te dis, selon les goûts. Et du sel, selon le goût aussi. Hein. Si tu aimes salé ou si tu n'aimes pas salé. Parce que comme il y a déjà de la viande salée. Ouais. Alors, vous mettez les pois chiches à tremper la veille dans une casserole avec de l'eau. Tu peux aussi utiliser des pois chiches déjà cuits. Hein. C'est plus rapide. Ouais, c'est aussi bien. Voilà, c'est plus rapide. Qu'est-ce qu'on va s'embêter à mettre des pois chiches la veille dans l'eau alors qu'il y en a déjà tout prêt. Ah, c'est bien aussi. Hein, ouais, tu sais. Ouais. Dans une casserole, vous mettez le veau, le chorizo, la viande, le lard. Et le cochon. À cuire. Et dans une autre, vous faites cuire les pois chiches. S'ils ne sont pas déjà cuits, bien sûr. Bah oui, comme on a dit qu'on pouvait prendre des déjà cuits, bon. Soit tu les fais cuire, soit tu les fais pas cuire. Hein. Pourquoi tu rigoles? Pendant ce temps, vous épluchez les pommes de terre et les coupez en cubes. Ensuite, vous piquez l'oignon et l'ail pour une grande casserole et les laissez dorer dans un peu d'huile d'olive. Tu le piques? Ouais, ben au Portugal on dit piquer, mais c'est, tu sais, émincer. Ah, d'accord. Mais au Portugal on dit qu'on pique l'oignon. D'accord. T'as compris? Ouais, ouais. Pour savoir s'il a mal. Ah, ouais, voilà, c'est ça. Alors, vous versez le dans une casserole. Alors, tu me fais un tout raté là. Là, j'ai rien fait. Lorsque tous les ingrédients sont cuits, vous les retirez. Laissez refroidir et coupez la viande en morceaux. Vous versez dans la casserole où tu as déjà mis un peu d'huile, l'ail, l'oignon et l'eau de cuisson de la viande. vous assaisonnez avec du sel, au goude et la feuille de laurier si tu veux. Vous ajoutez les pommes de terre coupées en morceaux et un peu de temps après, les pâtes et les carottes tranchées. Vous laissez cuire. Lorsque les pommes de terre et les pâtes sont cuites, vous ajoutez la viande coupée en morceaux et les pois chiches cuits. Portez à ébullition, rectifiez et ajoutez le persil si tu le désires. Et voilà, c'est prêt à servir et à manger. D'accord. Eh bien oui, mais c'est un plat que, selon les régions, c'est pas la même recette. Tu vois. Uh-huh. Je l'ai bien dit au départ. Ouais. Celle-là, c'est tranchement. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on pourrait peut-être donner la recette Tu veux la recette de la semaine dernière? Parce qu'il paraît que j'ai été trop vite. Ouais. Alors attends, tu me mets une petite musique, je la recherche et je la redonne. Allez, c'est parti alors. Satisfaz. Você só colheu o que você plantou. Por isso é que eles falam que eu sou um sonhador. E digo que ela significa pra mim. Cabra da peste. Apesar de colher as batatas da terra, com essa mulher eu vou até pra guerra. Me satisfaz. É somente ela que me satisfaz. Você só colheu o que você plantou. Por isso é que eles falam que sou um sonhador. Apesar de colher as batatas da terra, com essa mulher eu vou até pra guerra. Esta música vai ter uma dedicada para a Alemanha, para e para a Suíça, para a nossa amiga Sílvia Assunção, seu marido e seus filhos, é da parte da nossa amiga Cláudia Assunção. De manhã te vejo, de tarde te ligo, à noite te espero. gostamos de poder saber o sabor desse teu beijar. És tu quem me faz viver as minhas belas emoções. Escrevo e canto Manuela, a Deus ando as minhas paixões. De manhã te vejo, de tarde te ligo, à noite te espero e o resto não digo. De manhã te vejo, de tarde te ligo, à noite te espero e o resto não digo. Acordo a pensar em ti, no brilho desse teu olhar. Gostávamos de poder saber o sabor desse teu beijar. És tu quem me faz viver as minhas belas emoções. Escrevo e canto Manuela, a Deus ando as minhas paixões. De manhã te vejo, de tarde te ligo, à noite te espero e o resto não digo. De manhã te vejo, de tarde te ligo, à noite te espero e o resto não digo. Tu não digo, de manhã te vejo, de tarde te ligo, à noite te espero e o resto não digo. De manhã te vejo, de tarde te ligo, à noite te espero e o resto não digo. FM. 9h midi. Bem-vindos ao sol e à música. Bienvenue entre soleil et musique avec les voix du Portugal. 3 heures de direct aux couleurs vert, rouge et jaune, au cœur des nouveautés 100% musique portugaise. Au prazer está aqui. Alors exceptionnellement, je vais vous redonner la recette de la semaine dernière qui est au pudding revisité. Par qui ? Par moi. D'accord. Alors, c'est un pudding au vin de Porto. Il vous faut 9 œufs entiers plus 7 jaunes. Et combien de bouteilles ? Combien de bouteilles ? Des œufs ? Non, mais des... De Porto ? Oui. Oh, 12 centilitres, ça suffit. Hey. 50 centilitres de lait. 12 centilitres de vin de Porto. 9 cuillères à soupe de sucre. 2 cuillères à soupe de maïzena et 15 morceaux de sucre pour le caramel. Wow. Maïzena ? Oui, la maïzena. Alors, vous mélangez les œufs entiers et les jaunes d'œufs avec le sucre, la maïzena, au fouet à main. Vous ajoutez le porto et le lait. Vous mélangez bien pour éviter les grumeaux. Eh ben oui, sinon tu fais des grumeaux, hein. Ben oui, sinon tu remets un peu plus de porto. Ah oui, bon, ben, il y aura des grumeaux quand même, hein, je pense. Mais bon, après tu fais comme tu veux, hein. Et du coup, ce dessert-là, c'est pas pour les enfants. Bah si, il n'y en a pas beaucoup, oh là là. Il n'y a que le goût. D'accord. Alors, après vous faites le caramel avec les 15 morceaux de sucre et de l'eau. Vous laissez caraméliser doucement. Vous versez le caramel dans le moule à flanc et par-dessus la préparation aux œufs. Vous faites cuire au bain-marie sur une plaque de cuisson à feu doux pendant environ 40 à 50 minutes. Minutes. Après l'avoir... Ne vous oubliez pas de couvrir le plat. Vous dites que ça déborde. Et au bout de 50 minutes, c'est prêt. Tu n'as plus qu'à enfoncer ton couteau dans le flanc pour voir si c'est bien sec. Et voilà, tu peux le manger. Ou alors tu le mets au frigo pendant une après-midi. J'ose pas comer, hein. Et alors là, il se démoule et c'est encore plus délicieux. Mais pourquoi tu veux mettre... Pourquoi tu veux mettre des moules dans ton dessert? J'ai pas compris. Bah le moule, c'est le moule, le plat. D'accord, d'accord, ok. Oh, mais ça se voit que c'est un homme, hein, il connaît rien aux recettes. Ouais. On en fait une autre la semaine prochaine alors, comment ça se passe? Je sais pas, on verra. Un dessert Je sais pas, ce sera peut-être... Tu cherches. Des sites à visiter, pourquoi pas, après ouais, tout. Ouais, ouais. Hein? Parce que là, je t'ai dit que c'était une recette de Trasgemont. Pourquoi pas parler de Trasgemont? Les lieux à visiter. Si tu veux. Ouais, pas de souci. Tu vois? Pas de souci. On parle ça. De ce qu'on veut ici. Ça roule. Et si quelqu'un a quelque chose à dire, il peut nous appeler aussi. S'il d'accord. a une recette. Ah oui. Il peut nous appeler, puis on la passe en direct. C'est ça. Tu vois? Si je comprends, donc qu'il y a face à une dragon cap pour voir. Ah oui. Não, oui. Mas depois ponho na página as vozes do Portugal, as vozes do Portugal, e ponho em francês e em português, assim já tudo compreendo. Ah bom? Après, Lorenzo, il a raison. Moi, voilà. Si vous avez... Era melhor trazê-lo para a gente provar. Exactement. Ah, je suis d'accord. A gente já estava de acordo se era bom ou não. Se provar. Temos que provar antes de... Não é? É isso. Ah, mas é preciso pôr o pé cedo para provar. Ou até fazer o dia antes. É preciso ter pé. Ainda melhor bem. Allez les amis. Allez les amis, il est 11h14. Ouais, on repart en musique. Et n'hésitez pas donc à nous appeler et à venir nous voir aussi éventuellement. Voilà. Oui. Faites comme avant, vous gênez pas, il n'y a pas de souci, on est toujours pareil, de bonne humeur, prêt à vous accueillir. Allez, repart en musique. We'll be right back.

vida vai começar. A entrada é livre, não pagas bilhete. Bracinhos no ar e abanar o capacete. Bato umas palminhas, de braços no ar. Abana o capacete que a festa vai começar. A entrada é livre, não pagas bilhete. Bracinhos no ar e abanar o capacete. Bato umas palminhas, de braços no ar. Abana o capacete que a festa vai começar. A entrada é livre, não pagas bilhete. E continuando com as nossas dedicatórias, desta vez para a Suíça, para Sílvia Assunção e seu marido e seus filhos, e não esquecendo seus pais e sua irmã em Portugal. E também para Cláudia Assunção, esta na Alemanha, seu marido e seus filhos.

já tens. Felicidades por mais uma primavera. E parabéns, parabéns, parabéns. Rádio Open FM. 9h midi. Bem-vindos ao sol e à música. Bienvenue entre soleil et musique avec les voix du Portugal. 3 heures de direct aux couleurs vert, rouge et jaune. Bon. Au cœur des nouveautés 100% musique portugaise. O prazer está aqui. Et sur ce, on va se quitter. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, 9h midi. Les voix du Portugal sur Radio PDFM. Bonne semaine à tous. E da minha parte de hoje é 15 dias, se Deus quiser, espero que passem estas duas semanas com boa disposição. Beijinhos e abraços para todos. Tchau, tchau. Parce que c'est déjà les vacances, Lorenzo. Ça y est. Mas tu sais bien que maintenant, quand on a besoin, on vient pas. Ah, d'accord. C'est ça. Et oui, c'est bien. Alors voilà, ben, l'émission est finie. On se donne rendez-vous donc dimanche prochain. Oui, dimanche prochain. Dimanche prochain à partir de 9h. De 9h à midi, comme d'habitude, sur Open FM et les voix du Portugal. Ciao, ciao à tous et passez une excellente journée. Ciao, ciao. Midi.